Então vamos continuar com o tema da outra aula. Eu não sei quantos de vocês estiveram presentes às duas aulas anteriores, ou pelo menos a última. Se quem esteve presente, quem não está presente vai ter alguma dificuldade realmente de se posicionar nesta aula aqui. Bom, o tema, conforme já foi explicado desde a primeira aula desta série, continua sendo o dos origens e desenvolvimento daquele fenômeno que eu chamei a paralaxe cognitiva, que é o deslocamento entre o eixo da experiência real e o eixo da construção teórica na obra de um pensador ou cientista, homem de ciência. Esse fenômeno não é observado na Antiguidade, nem na Idade Média. Ele é um fenômeno característico da chamada modernidade. E logo no início do processo da modernidade, nós já o observamos na obra, por exemplo, de Maquiavel. O fenômeno tem, às vezes, um aspecto um pouco caricatural, porque ele produz, evidentemente, na construção teórica, alguns absurdos que na hora não aparecem como tais, mas que examinado a uma certa distância se tornam verdadeiramente ridículos, né? Um dos exemplos que eu até citei no artigo é o caso de Kant, quando diz que nós só conhecemos as aparências fenomênicas, mas não as coisas em si mesmas. Mas ao mesmo tempo ele escreve livros pretendendo que nós, do sinal sensível das letras na página, apreendamos a essência do seu pensamento. Quer dizer, é muito mais fácil você apreender pela aparência sensível de um ente, você apreender a substância dele, do que você, por um mesmo sinal sensível, apreender a essência de um pensamento. Isso quer dizer que, se a teoria de Kant está certa, ela não poderia ser escrita, ou pelo menos não poderia ser escrita na esperança de ser compreendida. E se foi escrita, quer dizer que está errada. Quer dizer, é evidentemente uma situação cômica, um vexame filosófico fora do comum, e acho mais vexaminoso ainda que tantas gerações de estudiosos tenham passado pela filosofia de Kant sem perceber essa contradição monstruosa. Note que a contradição não está no conteúdo explícito da filosofia, está entre o conteúdo e o fato dela ser escrita. Acontece que o fato de ela ser escrita não faz parte dela mesma. O fato de ela ser escrita é um dado externo, tá certo? Porém, sem o qual você não poderia chegar ao conhecimento dessa filosofia. É uma condição de possibilidade para a sua existência. Então, por que que não perceberam este vexame? Porque enfocam a obra filosófica tão somente em si mesma, e não na condição de possibilidade da sua existência, ou seja, não no cenário externo que a torna possível. É como se você, assistindo uma peça, tivesse que analisar a peça somente a partir dos dados que estão nela, sem levar em conta que ali existe um teatro, que existe uma plateia, que existe um porteiro, porque o porteiro, o teatro e a plateia não fazem parte do enredo da peça. Ora, você só pode enfocar assim uma obra de ficção, não uma filosofia. Quer dizer, a ficção exige, ficção seja romance, conto, peça, teatro ou filme, ela exige aquilo que Samuel Taylor Coleridge chamava suspension of disbelief, a suspensão da descrença, quer dizer, você entra numa atmosfera ficcional para você poder acompanhar a história como se ela estivesse acontecendo. A obra de ficção, nesse caso, é como se fosse um sonho acordado dirigido. No sonho, se você perceber que é sonho e perceber qual o lugar onde você está deitado sonhando, e qual a circunstância externa do sonho, isso quer dizer que você acordou e não está mais sonhando. Você só participa do sonho quando você faz abstração do ambiente físico e humano em torno. E você penetra nesse outro ambiente, nesse microcosmo, por assim dizer, da ficção. Isso quer dizer que ler uma obra de ficção é abstrair-se do mundo externo e penetrar num outro enredo, tá certo? Que é autossuficiente em si mesmo, quer dizer, que faz sentido em si mesmo e do qual você pode participar como se você participa efetivamente de um sonho. Se esta contradição básica, assim, tão flagrante, entre o conteúdo da obra de Kant, o conteúdo da filosofia de Kant, e o fato dela ter sido realmente escrita e publicada em livros, não foi percebido por ninguém, isso quer dizer que leram Kant como se fossem sonhos. Quer dizer, entram dentro da atmosfera da filosofia de Kant, fazendo abstração, quer dizer, não só da vida real de Kant, mas da sua própria vida real. Porque é claro que o indivíduo que lê a Crítica da Razão Pura sem perceber esta contradição, ele está caindo no mesmo engano que Kant caiu ao escrever a Crítica da Razão Pura. Quer dizer, ele escreve escreve sentenças que, se fossem verdadeiras, não poderiam ser escritas. Então, e na hora que você lê e não percebe que isso está acontecendo, você está aceitando como verdadeiras afirmações que, se fossem verdadeiras, você não as estaria lendo. É certo? Então existe uma contradição aí, não interna, na filosofia kantiana, uma contradição interna, é coisa primária, um filósofo treinado não comete uma contradição interna, mas esta contradição externa entre o conteúdo afirmado e a situação de discurso, tá certo? Esta aparece sistematicamente na filosofia moderna. Quase todos os filósofos modernos caem nessa em algum momento, tá certo? Em geral, não o fazem em afirmações secundárias da sua filosofia, mas justamente nas teses centrais. O que significa que essas filosofias são totalmente invalidadas. Elas valem apenas como sonhos. Elas valem apenas literariamente como pautas de experiências psíquicas possíveis, como se fossem pautas de um sonho acordado dirigido. Claro que sempre a experiência desse sonho tem algum valor e nos ensina alguma coisa. Mas como teorias que pretendem ter algo a ver com a realidade, acabam não valendo absolutamente nada. Então, a existência da paralaxe cognitiva é uma espécie de vexame histórico que atravessa 3 ou 4 séculos, tá certo? Envolvendo, né, nesta piada vexaminosa, gerações e gerações de estudiosos. Então, o estudo desse fenômeno, é claro que a paralaxe cognitiva começa a aparecer, vamos dizer, em autores individuais. Ela começa de pouquinho, ela aparece um pouco em Maquiavel, um pouco no outro, um pouco no outro, mas com o tempo, à medida que doutrinas infectadas desse problema começam a se espalhar, de certo modo, é a camada letrada inteira que é infectada por isto, e a paralaxe se torna um elemento estrutural, primeiro, da cultura moderna e, segundo, vamos dizer, da vida social moderna. Toda ela é infectada disto hoje. A paralaxe, sob certo aspecto, tem algo a ver com o famoso paradoxo do mentiroso. Quer dizer, se o sujeito que diz que é mentiroso, ele está mentindo neste momento, ou ele sempre mentiu e deixou de mentir precisamente neste momento, né? você vê que o sujeito dizer que é mentiroso não é uma frase que em si mesma contém a contradição. Ela tem a contradição, vamos dizer, em relação à situação de discurso, quer dizer, em relação à pessoa que está falando e à circunstância que estão sendo, em que aquilo está sendo falado. A paralaxe é mais ou menos a mesma coisa. São teorias, afirmações, sentenças que em si mesmas não tem nada de contraditório e nem nada de absurdo, mas que revelam a sua absurdidade, então logo confrontadas com a situação de discurso. Então logo eu descobri que isto acontecia, e eu que, creio que descobri isso lendo precisamente Maquiavel, que foi um dos primeiros autores no qual o fenômeno aparece. Então logo descobri que isso tinha acontecido, eu achei que deveria fazer um estudo mais aprofundado, fazer da evolução e ampliação deste fenômeno, né? Essa é uma história, vamos dizer, onde uma pequena semente de um pequeno engano, ela vai aumentando, como se fosse um ângulo, que à medida que você se afasta em linha reta, uma abertura pequenininha se torna um rombo imenso, né, no final. De modo que a paralaxe cognitiva pode ser considerada a mãe, a origem de certos fenômenos de auto-engano coletivo que se tornaram muito frequentes no século XX. Quando você vê, vocês aí que estão no Brasil, vocês acompanham este fenômeno, por um lado aterrador, por outro lado, não deixa de ser cômico, de uma nação inteira que ignora o fator, as causas mais patentes daquilo que está acontecendo, quer dizer, essa ocultação da existência do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é o órgão central da estratégia pró-comunista e pró-comunista no continente. Então é evidente que sai dali, que saem todas as diretrizes para tudo que está acontecendo na América Latina, especialmente no Brasil. Então, se é proibido falar do Foro de São Paulo, se todo mundo decide ocultar isso, então fica, há como se fosse um decreto de que é proibido entender o que está acontecendo. Ou, na verdade, é proibido saber o que está acontecendo. Você pode saber partes, mas é impossível você apreender a noção de conjunto. Quer dizer, esse é um fenômeno de engano coletivo psicótico, tá certo? Porque não houve, de fato, nenhuma proibição, ninguém proibiu que a mídia falasse do Foro de São Paulo. É uma espécie de decisão voluntária. Decidiram não falar disso aí, tá certo? Se fossem somente pessoas envolvidas, membros e colaboradores da entidade que decidissem ocultá-la de propósito, seria uma coisa mais... Claro que tem alguns colaboradores, mas muitas pessoas que estão ocultando esse fenômeno não tem nada a ver com ele, quer dizer, ocultam por uma espécie de imitação, quer dizer, um fala, se o vizinho não falou, também decide não falar, né, todo mundo fica um pouco envergonhado, eu não quero ser o primeiro, então, no fim, existe um acordo tácito de que ninguém fala naquilo, tá certo? Então, é uma espécie de campeonato da vaca amarela, não pode falar, tá? Então, se não pode falar do assunto principal, tudo mais que você fala é besteira, evidentemente, é sonho, é auto-engano, tá certo? Não deixa de ser uma coincidência interessante que este paroxismo, este auge, este máximo de auto-engano tenha acontecido justamente no Brasil. É um país periférico, um país relativamente desimportante, mas que é o país onde estava justamente o sujeito que estava, pela primeira vez, estava estudando esse fenômeno. Eu creio que se eu não estivesse no Brasil, talvez eu não tivesse chegado a perceber, né, esse fenômeno da paralaxe cognitiva, justamente porque em nenhum outro país eu poderia vivenciar, assim, existencialmente, com o fenômeno de auto-engano coletivo tão total e radical. Quer dizer, o fato de eu ter sido impressionado por esse fenômeno me motivou ainda mais, tá certo, para estudar as origens remotíssimas da possibilidade desse engano coletivo. Quer dizer, é um fenômeno de uma gravidade extraordinária, de uma amplitude gigantesca, e que evidentemente pode ser estudado, vamos dizer, sob vários aspectos. Um dos aspectos, é claro, que é a estrutura lógica da paralaxe cognitiva, e essa estrutura lógica tem algo a ver com aquilo que em lógica se chama a autorreferência. A autorreferência é aquilo que uma frase diz sobre ela mesma. Por exemplo, se eu digo assim, esta frase não está sendo dita neste momento. Isso. A frase, enquanto tal, não tem contradição. Ela tem contradição apenas com o fato de que ela está sendo dita. Tá certo? Então, a autorreferência é aquilo que uma frase diz sobre ela mesma. Mas acontece que o que ela diz sobre ela mesma pode ser incompatível com o fato de ela estar sendo dita. Tá certo? E isso é praticamente a estrutura lógica da paralaxe. É exatamente o que acontece no caso do paradoxo do mentiroso. Tá certo? Então, há uma estrutura lógica da paralaxe e a presença dessa estrutura lógica, a presença repetida dessa estrutura lógica, tá certo? No confronto entre as teorias dos filósofos e a situação de discurso no qual essas filosofias foram emitidas, foram escritas, a presença desse paradoxo pode ser comprovada, assim, historicamente, documentalmente, filósofo após filósofo, quer dizer, com raríssimas exceções. Eu, na verdade, nem procurei as exceções. O fato dele estar presente em 3, 4 ou 5 já seria notável, e o fato de não ter sido notada pelos estudiosos é mais notável ainda. Quer dizer, mostra que a paralaxe cognitiva, vamos dizer, num autor, provoca uma paralaxe cognitiva nos leitores, e provoca e se propaga, né? Um segundo aspecto que poderia ser estudado é exatamente sob o ponto de vista dessa propagação. Quer dizer, como é que o fenômeno que começa na cabeça de um ou dois ou três indivíduos se propaga até se transformar numa peste coletiva? Tá certo? E aí as analogias com vírus de computador são absolutamente inevitáveis. Tá certo? Então, não deixa de ser interessante que uma das manifestações mais avançadas, né, mais recentes do fenômeno da paralaxe seja justamente a teoria desse senhor Richard Dawkins, esse biólogo inglês, que criou uma coisa que ele chama de ciência e que leva o nome de memética. A memética é o estudo dos memes. Um meme é o equivalente cultural de um gene. Quer dizer, assim como existe, vamos dizer, o estudo da formação dos organismos a partir da sua carga genética, da informação genética recebida, também existe, segundo Dawkins, o estudo das formações culturais a partir de unidades mínimas de informação que ele chama de um meme. Tá certo? É claro que Dawkins explicar todos os fenômenos culturais, tá certo, por propagação memética, isso é, por vírus de computador, né, está dizendo, é claro, uma absurdidade, porque se todos os fenômenos culturais se propagam como vírus de computador, né, inclusive as teorias passam a ser apenas vírus de computador que se propagam, quer dizer, a esmo, então é claro que a propagação da própria teoria da memética é também apenas um vírus de computador, e o seu eventual sucesso ou fracasso, a sua aceitação ou não aceitação pela comunidade científica passa a ser apenas uma propagação de vírus e não tem nada a ver com a veracidade ou falsidade da teoria. Quer dizer, a teoria da memética é um exemplo de paralaxe cognitiva em escala monstruosa, porque, né, ela já contém, de certa maneira, a prova da sua própria irrelevância, tá certo? Mas ela se torna tão mais importante quanto mais ela está provando que ela não tem importância nenhuma, tá certo? Mas é claro que o fenômeno do meme, o fenômeno da informação unidade, a unidade de informação que se propaga, né, randomicamente, se propaga a esmo, tá certo? Em quantidades e se multiplica em quantidades fenomenais, esse fenômeno em si existe. Tá certo? É claro que ele não é o mecanismo básico, tá certo? Da cultura, como pretende o Dawkins. Tá certo? Mas é um fenômeno que existe. E a própria fama da teoria da memética, de certo modo, o comprova. Então, isso quer dizer que algo da memética pode ser aproveitado, não no estudo da formação das culturas, mas no estudo da teratologia cultural, no estudo da propagação da estupidez, da mentira, da bobagem, etc., etc., incluindo a própria memética. Tá certo? Então, o primeiro prisma pelo qual pode ser estudada a paralaxe é o prisma lógico, né? É o paradoxo do mentiroso e o problema da autorreferência. O segundo é o problema é o ângulo memético, ou seja, a propagação. Quer dizer, como é que este vírus de computador que está na cabeça de um autor passa para a cabeça dos seus leitores e de outros filósofos e vai se propagando até chegar, vamos dizer, ao fenômeno do auto-engano coletivo máximo, do qual este exemplo brasileiro do Foro de São Paulo poderia servir de amostra, tá certo? E é claro que um terceiro ângulo possível, que eu já disse, já mencionei nas aulas anteriores, é a presença, é o fenômeno da paralaxe como um dado de consciência, quer dizer, a estrutura da consciência, estrutura da consciência paralática, por assim dizer. Então, quais são, vamos dizer, as estruturas de consciência que num Maquiavel ou num Descartes ou num Jean-Jacques Rousseau permitem que o indivíduo cometa um engano tão gigantesco e tão vexaminoso, tá certo? O quarto aspecto seria, vamos dizer, quais foram as condições culturais gerais que permitiram a propagação desse vírus de computador, quer dizer, qual era o terreno, já não é mais o ângulo memético. O ângulo memético é a propagação do vírus visto desde o vírus, né? Agora, outra coisa é o estudo do terreno, tá certo? Propício à propagação do vírus. Mas dentro do terceiro item, que é a autobiografia, você tem, só isso já, a autobiografia não, mas é a questão da estrutura de consciência. Só este aspecto já daria, vamos dizer, vários volumes, né, esse estudo poderia se propagar assim, multiplicar em vários volumes, porque é um tema que não termina mais. Ele começa, vamos dizer, com o estudo de estrutura de consciência desses primeiros filósofos da modernidade. Só isso já daria, vamos dizer, um terreno de estudo que não acaba mais. E, evidentemente, um dos documentos mais preciosos que nós temos aí é evidentemente a sucessão de autobiografias. A autobiografia é um gênero que, a partir desta época, começa a se propagar em grande velocidade e que nos fornece um material precioso para o estudo disso. Mas o fenômeno do ego na modernidade, o fenômeno do eu, a estrutura de eu que aparece nesse período, nesse início da modernidade, é evidentemente muito diferente do que se podia observar, por exemplo, no tempo de Santo Agostinho ou na antiguidade greco-romana. Então, a origem de uma nova estrutura de ego, evidentemente tem algo a ver com o surgimento da paralaxe. Para estudar esse assunto, nós deveríamos levar em conta o fato da ruptura da modernidade com a cosmovisão bíblica. Tá certo? Frequentemente nós nos esquecemos de que nessa pré-modernidade europeia, toda a vida humana, toda a existência humana sobre o planeta era vista já como uma espécie de um segundo capítulo, tá certo, da história da realidade, porque a cosmovisão bíblica começa numa espécie de pré-tempo. Quer dizer, você tem uma narrativa anterior a todas as narrativas, quer dizer, uma narrativa que se de episódios que se deram entre Deus e os anjos, tá certo? Numa época infinitamente remota, anterior ao surgimento do ser humano, quer dizer, uma época que não é bem uma época, né? Por isso que eu chamo de um pré-tempo. Então, esse pré-tempo, ele abrange, em primeiro lugar, a criação do próprio universo, tá certo? Aqueles capítulos iniciais do Gênesis, embora estejam narrados em linguagem mítica, eles podem perfeitamente ser, vamos dizer, traduzidos numa linguagem metafísica, na qual, uma vez feita essa tradução, você percebe facilmente que a mensagem do Gênesis não apenas é verdadeira, mas ela é absolutamente necessária. Essa tradução pode tomar mais ou menos o seguinte sentido. Você imagina a formação do universo, ou seja, a partir de algum processo puramente material, uma origem da vida, mas mais especificamente, a partir do encontro entre duas moléculas, né, isso que geraram um ser vivo, a partir do encontro de dois átomos. Esses dois átomos, então, provocaram uma certa reação química que veio a resultar na existência dos seres vivos. O fato é que, se houve este encontro de átomos ou moléculas, e esse encontro produziu esse efeito, evidentemente, é função da estrutura desses átomos, da estrutura dessas moléculas, estrutura que pode ser expressa matematicamente. Isso quer dizer que a vida, então, resulta de uma certa fórmula matemática que veio a se realizar a partir do instante preciso em que esses átomos ou moléculas se encontraram. Acontece que, se este encontro resultou na produção dos seres vivos, até na origem de todo o universo físico existente, é porque esta fórmula já era válida antes do momento em que isto aconteceu. Quer dizer, as proporções matemáticas envolvidas, tá certo, já eram as mesmas e já eram aptas a produzir esse efeito em qualquer momento em que o encontro entre os átomos ou moléculas acontecesse. Eu creio que dá para entender isso aqui. Então, vamos dizer, esta estrutura interna dessa fórmula é evidentemente um dado puramente lógico que é válido anteriormente à sua realização material. Tá certo? Ora, este elemento lógico, tá certo, precede, então, a criação. E é isto mesmo o que a Bíblia diz, no princípio era o Logos, no princípio era o Verbo Divino, quer dizer, o Verbo Divino não é outra coisa senão a inteligência de Deus. Tá certo? Então, o conjunto dessas relações lógicas que precedem a existência do universo e que são necessárias para que ele possa existir, isso é exatamente, talvez não seja toda a inteligência de Deus, mas evidentemente são elementos da inteligência de Deus, cuja existência nós podemos comprovar por mera análise das condições de possibilidade da existência do próprio universo. Isso quer dizer que mesmo que a explicação de tudo seja puramente material, o fato de que seja possível explicá-la materialmente prova que existe uma estrutura lógica anterior à manifestação do processo material aí descrito. Tá certo? Se o pessoal do tal do design inteligente se limitasse a dizer isso, não haveria como refutá-los. Tá certo? O problema com eles é que eles pretendem afirmar algo mais do que isso, e aí eles entram num terreno polêmico, tá certo? Mas a pré-existência, quer dizer, das determinações lógicas necessárias ao processo cósmico, eu creio que não é refutável de maneira alguma, tá certo? No fundo, só o que eu estou dizendo é que aquilo que aconteceu porque era possível. E a possibilidade em si tinha uma estrutura lógica determinada. Certo? Quer dizer, o conjunto, a estrutura das possibilidades, a estrutura lógica das possibilidades já estava dada antes de que qualquer coisa acontecesse. E essa estrutura lógica, então, podemos dizer que ela é eterna. Certo? Então, são componentes da inteligência divina. Mas desse pré-enredo surgido num pré-tempo, esse enredo anterior ao tempo, surge dentro disso, como uma das manifestações da expressão material, já material dessa estrutura lógica, surge também a própria vida humana. Quer dizer, a vida humana não surge num vazio, ela surge dentro de um quadro de possibilidades lógicas já firmemente determinado. E daí decorre que a vida humana não se dá num vazio, numa total indeterminação, mas dentro de um conjunto de condições definidas, tá certo? E dentro desse conjunto de condições definidas é que surge, então, a narrativa bíblica que vai, da criação até o apocalipse, até o juízo final. O que é o juízo final? O juízo final é a reabsorção do processo temporal no pré-tempo. Toda a existência material, ela, por assim dizer, ela boia dentro da eternidade. A eternidade é o conjunto dessas determinações lógicas que permitem a existência da existência espaço-temporal. Então, dentro desse conjunto da possibilidade universal é que existe o universo atualmente existente, o universo efetivamente existente, e nós podemos compreender esse universo por quê? Porque ele se apoia numa estrutura lógica que o transcende. É fácil você perceber, por exemplo, que o fato de 1 mais 1 dar 2 é independente da existência deste universo. Qualquer universo que existisse, mesmo que não existisse universo algum, 1 mais 1 continuaria sendo 2 eternamente. As leis da aritmética elementar são exemplos desse tipo de determinações lógicas que são independentes da existência do que quer que seja. E exatamente o conjunto dessas relações aqui constitui o que nós chamamos a metafísica. Então, o universo existente, e portanto também a nossa vida, a vida histórica humana, a vida biológica, a vida histórica humana, transcorre dentro de um quadro de condições metafísicas definidas. Quer dizer, existe um cenário metafísico definido por desde esse pré-tempo, quer dizer, numa época que não era época, isso não é um momento do tempo, é uma condição de possibilidade da existência do tempo. Então é dentro desse quadro que existe a vida humana. Portanto, não havendo a indeterminação, mas havendo a inserção da vida humana dentro desse quadro, daí decorrem, tá certo? Várias consequências, entre as quais a existência de uma natureza humana definida, tá certo? Que impõe aos seus portadores certas obrigações para consigo mesmos e para com a estrutura da realidade em geral. Note bem que a expressão religiosa disso que eu estou falando é só uma expressão possível. Quer dizer, o que eu estou falando não depende nem mesmo da existência da religião. Com religião ou sem religião seria exatamente a mesma coisa. Quer dizer, a religião, tal como nós a conhecemos, é apenas um conjunto de símbolos e ritos que facilitam, de certo modo, a inserção consciente do indivíduo humano dentro desse quadro de condições e obrigações. Isso também quer dizer que, vamos dizer, a existência de regras morais, etc., etc., não é uma invenção humana, mas é uma simples decorrência, quer dizer, de uma natureza humana já anteriormente definida, a qual existe dentro de um outro quadro de determinações definido também. Então, vamos dizer, praticamente todas as civilizações conhecidas, e também na civilização cristã, havia sempre a consciência dessas determinações prévias, dessas determinações de ordem metafísica, que balizam então a existência humana, e das quais decorrem certas obrigações que o ser humano tenta interpretar e compreender. Quer dizer, nas interpretações, as várias culturas podem divergir e podem errar, mas a existência dessas pré-condições não é em si mesma questionável. Então, por exemplo, os vários códigos morais existentes no mundo são diferentes interpretações que foram dadas a uma realidade percebida uniformemente por todos os seres humanos, por todas as culturas. Né? Então, a existência da natureza humana dentro de um quadro de condições determinado, tá certo? Que lhe impõe, então, de certo modo, a regra da sua vida, isso é nenhuma civilização jamais questionou. A primeira questão é a chamada modernidade ocidental. Muito bem, a partir do momento em que os filósofos perdem a conexão com essa cosmovisão bíblica, na qual eles não se sentem mais encaixados dentro dela, surge evidentemente a necessidade de buscar novos quadros de referência, novos enredos justificadores da existência humana. Quer dizer, você não pode viver no vazio. E se você não tem um enredo pré-determinado, você vai ter que inventar um enredo ou encontrar algum outro. Quando eu falo enredo, eu quero dizer sobretudo a questão do sentido da vida. Quer dizer, dentro da cosmovisão bíblica, o sentido da vida é mais do que auto-evidente, por assim dizer. Se já existe um enredo em grande parte pré-determinado, tá certo? Você tem que se encaixar nesse enredo e desempenhar o seu papel. Na verdade, no enredo bíblico, a finalidade da existência dos seres humanos seria substituir os anjos caídos. Quer dizer, a queda dos anjos é um fenômeno, é um fato, vamos dizer, do pré-tempo, tá certo? Que pode ser expresso também não em linguagem mítica, mas em linguagem metafísica, mas eu não vou ter tempo de fazer isso hoje, porque é muito complicado. Mas, quer dizer, como o ser humano surge dentro, vamos dizer, desse enredo pré-existente, e ele tem um papel a desempenhar ali, dentro do cosmos, então o sentido da vida é, evidentemente, chegar ao juízo final, em condição de você receber o seu, de você ser ressuscitado após a sua morte e receber um novo corpo, um novo céu, uma nova terra. Esse novo corpo, chamado corpo de glória, é o que, vamos dizer, é o atestado de que o ser humano cumpriu a sua função e, portanto, ele passará agora a ser uma das forças plasmadoras ou criadoras da realidade. Ele se integrará e começará a ser como os anjos, um aspecto da inteligência divina. Expressar isso em linguagem teológica é, evidentemente, é criar polêmica, mas quando você transpõe a linguagem metafísica, a coisa fica de uma clareza e de uma inexorabilidade tão grande que não dá nem mais para discutir. A partir do momento em que os filósofos se divorciam dessa cosmovisão bíblica, nós não podemos dizer que eles a contestam, porque nada disso que eu estou dizendo jamais foi discutido. Ninguém sequer tentou provar que não é assim. As pessoas simplesmente se afastam da religião. A religião não é o de que eu estou falando. Quer dizer, a religião é apenas uma expressão culturalmente localizada disso. Mas a existência dessas pré-condições da vida e a existência desse quadro de condições da vida humana, isso é conhecido universalmente. Quando se afasta da religião, eles também se afastam deste quadro de referência, tá certo? Então, imediatamente, tem que começar a procurar um novo sentido da vida, tá certo? Ora, vocês imaginam qual é a situação, vamos dizer, de um organismo vivente que, de repente, ele se vê separado de toda uma estrutura da existência e do cosmos, e está completamente isolado e sem saber o que fazer. E é uma coisa horrível. Então, é claro que as pessoas não aguentam isso durante muito tempo. Então, o novo fenômeno do ateísmo, que a partir dessa época se propaga em grande velocidade, o problema não é o ateísmo, o problema é o corte com o conhecimento do quadro das condições da vida humana. Por assim dizer, é a abdicação da estrutura da realidade. A realidade não tem mais estrutura, você está solto dentro de um espaço ilimitado, né? Ilimitado e sem forma. Então, uma das primeiras manifestações que aparecem de tentativa de reinserção dos indivíduos numa ordem cósmica é a moda da astrologia. Quer dizer, o chamado Renascimento é a época da astrologia. Em nenhuma outra época da história a astrologia se propagou com tanta velocidade, teve tanto prestígio e tanta autoridade quanto nas primeiras décadas do Renascimento. O que, que é a astrologia? A astrologia é a inserção de um indivíduo dentro de um quadro de referência cósmico. Já não é mais metafísico, já não tem mais o pré-tempo e o juízo final, mas você tem pelo menos uma estrutura cósmica de ciclos, tá certo? Dentro da qual você pode se encaixar, quer dizer, é um enredo menorzinho, mas que é maior, continua sendo maior do que você. Então, através da astrologia, quer dizer, o indivíduo vendo o seu mapa astrológico e vendo mais ou menos a forma do seu destino, que já estava dada no instante do seu nascimento, ele tinha também um pré-enredo, mas um pré-enredo de escala individual, já não é um pré-enredo cósmico. Tá certo? Então, se começa a ideia do sentido da vida humana, ela é comprimida agora para a escala individual. Quer dizer, você tem o indivíduo quando nasce, ele tem, vamos dizer, pelo menos uma parte do seu enredo já pronta, certo? E ele vai ter que se posicionar perante aquilo. Então, o problema do destino individual, tá certo? Começa a atrair muito intensamente a atenção das pessoas. Quer dizer, o indivíduo saber, ou achar que sabe, ele conhecer, vamos dizer, mais ou menos a estrutura da vida que ele vai ter que enfrentar pela frente, lhe dá mais ou menos uma noção de um sentido de vida, tá certo? Porém, é claro que essa noção, vamos dizer, da astrologia, ela só faz algum sentido considerada dentro do quadro de referência anterior, do quadro de referência metafísico. Quer dizer, o fenômeno astrológico, o fenômeno da, vamos dizer, da estrutura astrológica da vida humana, não existe em si mesmo, ele é apenas um símbolo, tá certo, de uma estrutura de realidade universal. Considerado fora dessa estrutura universal, ele se transforma, evidentemente, num fetichismo. Quer dizer, o indivíduo achar que a posição dos astros no céu vai determinar o sentido da sua vida, dizer qual é a sua vocação no mundo, qual é a sua obrigação, etc., é evidentemente um fetiche. Tá certo? O que se podia fazer, o que se fazia antes disso, era a partir do estudo, vamos dizer, da posição dos astros no céu, tomado, vamos dizer, como símbolo de um momento cósmico, você especular, né, qual seria, vamos dizer, a significação simbólica dessa estrutura dos astros dentro do quadro maior do sentido total da vida humana. Isso era possível fazer. Quer dizer, os astros como um dos elementos de uma cadeia formadora, tá certo, da vida humana, cadeia começar com Deus, né, e passar por várias potências cósmicas subsidiárias, os anjos, até chegar no homem, tá certo? É claro que o estudo disso ajudava o indivíduo a elucidar qual é a posição do ser humano dentro do conjunto das determinações metafísicas. Isso de fato se fazia. Quer dizer, aí a astrologia, os astros considerados dentro de um quadro que os transcende infinitamente. Nesse sentido, se vocês procurarem na Suma contra os Gentios de Santo Tomás de Aquino, vocês vão ver que ali ele dá uma espécie de resumo de como se enxergava esta questão durante toda a Idade Média, como se enxergava isso dentro da civilização cristã. Quer dizer, os astros eram vistos como forças formadoras, quer dizer, dos organismos terrestres, como forças formadoras dos corpos terrestres. E nesse sentido, quer dizer, a forma dos vários corpos, sendo, vamos dizer, um elemento da criação divina, podia ser interpretado, tá certo, como um elemento do grande enredo metafísico, desde a forma de um organismo em particular, tá certo, até o momento da criação e o enredo no pré-tempo, havia, de certo modo, um fio condutor. Uma coisa podia, através do estudo de uma coisa, você podia chegar a imaginar a outra. Porque a forma dos entes terrestres era considerada símbolo, tá certo, das leis do pré-tempo. Então, existe um famoso livro do Louis Charbonneau-Lassé. Louis Charbonneau-Lassé era um engenheiro francês que dedicou muito tempo da sua vida a percorrer as igrejas da França e desenhar os animais e plantas que representavam atributos do Cristo. E ele criou um livro chamado Le Bestiaire du Christ, o Bestiário do Cristo. Bestiário é a coleção de animais. Isso, assim como florário, a coleção de flores e assim por diante, né? Lapidário, a coleção de pedras. Então, quer dizer, a forma do corpo e da conduta dos vários animais representava potências cósmicas e potências angélicas e, enfim, quanto potências divinas, quer dizer, qualidades divinas. Certo? Havia um sistema de interpretação dessas formas. Claro que essa interpretação era altamente conjetural, mas todo esse simbolismo não era arbitrário, não tem nada a ver com figuras de linguagem. Quer dizer, havia regras estritas desse simbolismo, e você tem toda uma linguagem da natureza. Assim como as formas do corpo podiam ser interpretadas, as formas das plantas também, os vários as estações do ano, todos os fenômenos da natureza de algum modo podiam ser interpretados, tá certo? Essa interpretação, evidentemente, não tem nada a ver com o processo físico de produção efetiva desses mecanismos e desses fenômenos. Quer dizer, quando o indivíduo diz que, modernamente, você diz que por exemplo, um trovão não é a voz de Deus, a voz dos anjos, tá certo? Mas é um fenômeno elétrico assim, você está completamente enganado, porque o modo de produção material de um fenômeno não tem nada a ver com o significado dele dentro do conjunto, tá certo? De um enredo metafísico. Quer dizer, o conhecimento do processo material da sua produção não ajuda você a interpretá-la, assim como você saber como um livro foi impresso, tá certo? Não ajuda em nada a entender o que está escrito no livro. Quer dizer, o significado de um fenômeno sempre transcende a estrutura física desse fenômeno, está colocado para muito além da sua presença física, tá certo? E o conhecimento dos detalhes da presença física e da sua produção não ajuda nada a entender aquilo. Quer dizer, na verdade são dois estudos que vão em direções completamente diferentes. Quer dizer, interpretar uma frase é uma coisa, e conhecer, quer dizer, o processo acústico da produção da frase, de como a frase chegou no seu ouvido e afetou o seu tímpano, é outra coisa completamente diferente. O estudo de uma dessas coisas nada indica sobre a outra, nem a outra sobre a uma, tá certo? O fato de que a cosmovisão bíblica fosse impugnada a partir do conhecimento de certos processos materiais, como aconteceu frequentemente e acontece até hoje na civilização ocidental, é um exemplo de paralaxe em escala máxima. Porque implica, tá certo, que o indivíduo que tira essas conclusões, ele não está entendendo o próprio fenômeno que ele está estudando. Ele não sabe o que ele está estudando. Ele está estudando uma coisa e está acreditando que está estudando a outra. Quer dizer, o indivíduo está estudando um processo de produção material de um fenômeno, a causa eficiente que gerou o fenômeno, e acredita que está estudando o significado daquela coisa, ou acredita que ele pode impugnar o significado a partir do estudo da causa eficiente. Isso é uma confusão tão monstruosa, tá certo? E tão primária, que o fato dela ter se propagado tão amplamente na modernidade depõe contra a inteligência do ser humano ocidental. Na verdade, se bem examinado as coisas, o estudo da paralaxe cognitiva não é nada mais do que uma espécie de imbecil coletivo de escala universal. Envolvendo não indivíduos isolados, tá certo? Exemplos de estupidez pessoal, mas, ao contrário, as maiores inteligências, né, da história moderna. Junto com o ingresso da astrologia como instrumento de decifração da vida humana, que já é um instrumento, então, mutilado, né? Quer dizer, a simbolismo astrológico só fazia sentido dentro da referência metafísica. Fora dela, ele vira um fetichismo, vira uma espécie de idolatria. Um segundo artifício de busca da produção de um sentido da vida, de uma justificação da existência humana, é a ideia da fama. Nós frequentemente não percebemos, estamos tão acostumados com essa ideia, que nós achamos que a busca da fama é um fenômeno universal. O ser humano sempre diz isso. Não, isso é um fenômeno histórico. Isso surge a partir de um certo momento. Isso quer dizer que a fama é considerada importante a partir de um certo momento histórico. Quer dizer, a fama fornece uma justificação para a vida humana. Quer dizer, você existe para você realizar certas coisas notáveis que justificarão que outras pessoas continuem falando de você depois que você morrer. Tá certo? A fama, na verdade, a fama não está no indivíduo. A fama do indivíduo está nos outros. É o que os outros dizem sobre ele, ou o que os outros pensam sobre ele. É uma espécie de reflexo ampliado. Certo? Evidentemente, a apologia da fama começa com uma concepção aristocrática, porque o número de pessoas que podem vir a ser famosas são poucas. Tá certo? Então, a ideia de que a fama produz uma justificação da vida, quer dizer, o fato de você ter feito coisas notáveis justifica de algum modo a vida dele, e o retira do seu isolamento biológico, tá certo? E o insere dentro de um quadro de sentido da vida, essa ideia beneficia somente aquelas poucas pessoas capazes de realizar grandes coisas. Ora, o que que separa os indivíduos capazes de realizar grandes coisas dos incapazes? São duas, evidentemente, os fatores são dois. Primeiro, são os méritos pessoais. O indivíduo tem que ter certas qualidades. Mas, em segundo lugar, existe a sorte, o que eles chamavam a fortuna. Tá certo? Então, existe a fortuna secunda, quer dizer, e a fortuna adversa. Secunda é aquilo que ajuda. Secundar, em português, ainda quer dizer ajudar, socorrer, né? Amparar. Então, se o sujeito cai na fortuna secunda, ele é ajudado pela sorte e chega a realizar o seu potencial para grandes feitos e se torna um neguinho importante e se insere dentro de uma história, dentro de uma narrativa, já não uma narrativa metafísica, mas uma narrativa humana histórica que, através desse fenômeno da pertinência, que o indivíduo pertence a um conjunto maior do que ele, lhe dá então um sentido de vida. E se ele cai na fortuna adversa, ele se estrepa tudo e não consegue fazer nada, e não consegue se realizar. Tá certo? Então isso quer dizer que inicialmente a ideia da fama como justificador da vida aparece dentro de uma visão do ser humano como uma entidade que está submetida às oscilações da fama. Tá certo? Essas oscilações, evidentemente, têm algo a ver com ritmos cósmicos e, portanto, também têm a ver com os ciclos planetários, têm algo a ver com a astrologia. Então, essa ideia da fama e da fortuna, ela aparece muito claramente no próprio Maquiavel. Maquiavel e outros autores da época, como Poggio Bracciolini. E existe aí nesses autores uma espécie de adoração da fama, quer dizer, eles ficam, eles caem de joelhos perante o fato de que algumas pessoas consigam fazer coisas notáveis. Particularmente, entre os personagens que atraíram muito a atenção na época, foi Tamerlão, o líder mongol, que realizou feitos militares maiores do que quaisquer outros conhecidos na antiguidade greco-romana. Vamos dizer, cuja fama na época era uma espécie de assombração sobre toda a Europa, tá certo? Então, a possibilidade da existência de um sujeito como Tamerlão chama a atenção desses filósofos também para o fato de que alguns indivíduos sobem muito acima da média humana na amplitude das suas realizações. E este fenômeno, então, lhes parece a esse filósofo dar uma espécie de quadro interpretativo da vida humana. Esse quadro, porém, o fato da fama em si não fornece um quadro inteiro, porque sempre fica faltando a explicação de por que um se tornou famoso e o outro não se tornou, e essa explicação também não tem como ser feita só a partir do mérito. Então, esse fenômeno da fama é reinserido dentro da cosmovisão astrológica, sendo relacionado então aos ciclos planetários e à chamada fortuna secunda e fortuna adversa. Isto coloca pela primeira vez na história humana a ideia da concorrência entre os seres humanos e da sobrevivência dos mais aptos. É a ideia que, vamos dizer, se mais tarde será transformada em conceito científico em biologia, primeiro por Herbert Spencer e depois por Charles Darwin. Isso é para vocês verem como os conceitos científicos não surgem, jamais surgem, da pura observação científica da realidade, mas eles são retirados da cultura em geral, eles já existem, já pré-existem na cultura, às vezes com séculos, tá certo? Como símbolos, tá certo? Tem toda uma carga simbólica, tá certo? Depois, mais tarde, eles podem ser depurados e receber um sentido mais específico, tá certo? Dentro de uma ciência ou de outra, mas eles já pré-existem como símbolos na cultura em geral. A ideia de sobrevivência do mais apto aparece aí, mais tarde ela será trabalhada por Thomas Hobbes. Tá certo? Note que essa ideia não surge nenhuma vez antes disto. Quer dizer, ninguém, nenhum filósofo antes desse, teve a ideia de enxergar a vida humana como uma espécie de concorrência universal, luta de uns contra os outros, tá certo? Resultando na sobrevivência dos mais aptos. Não que desconhecessem a existência do elemento luta e concorrência, só que a existência do fenômeno é uma obviedade que ninguém pode negar, mas qualquer filósofo da antiguidade ou da Idade Média sabia que o aspecto luta é somente um dentre os inumeráveis aspectos que compõem a convivência humana. Você tem elementos de luta, você tem elementos de solidariedade, você tem elementos de amor ao próximo, você tem elementos de dependência, você tem elementos de confiabilidade, fidelidade, confiança, você tem tudo isso junto. Tá certo? Quer dizer, você pegar um desses aspectos e fazer dele o conceito geral explicativo, é uma ideia tão idiota que não ocorreu a ninguém antes deste período. Quer dizer, para que você pegue um determinado aspecto da vida, tá certo? Aspecto que nem sequer é permanente, é um aspecto intermitente. Quer dizer, a luta, o conflito é intermitente, não pode haver conflito o tempo todo. Tá certo? Se pegar um aspecto secundário, intermitente, e colocá-lo no topo, e fazer dele, vamos dizer, não um aspecto, mas fazer dele o fenômeno em si. Quer dizer, ele deixa de ser um aspecto do fenômeno para ser ele o fenômeno, e o resto, os outros aspectos se tornam aspectos dele. Tá certo? Isso traduz, evidentemente, uma espécie de atração hipnótica por um determinado aspecto no qual o filósofo fixa de tal maneira a sua atenção que aquilo se torna o centro e o topo do fenômeno. Aí já existe, evidentemente, uma substituição da experiência real, tá certo? Por um elemento criado, um elemento inventado. Quer dizer, a luta como chave geral da vida humana é uma invenção. Ninguém jamais observou isso na realidade, tá certo? Na realidade, tanto da vida animal como da vida humana, tá certo? Existem momentos de luta, mas existe uma infinidade de outros fatores, tá certo? Muito mais importantes. Eu imagino, por exemplo, se a luta começasse já no nascimento, tá certo? As mães liquidariam os seus filhinhos imediatamente, se prevaleceriam da superioridade física que tem, mataria os filhos imediatamente. Quer dizer, como é que você explica que tanto os animais quanto os seres humanos se sacrifiquem tanto pelos seus filhos, se o espírito deles é movido pelo desejo de luta, de destruição e vitória a todo preço? Não tem sentido. Quer dizer, existem situações específicas nas quais aparece a luta, mas a luta só se justifica em função de outras coisas. Por exemplo, né, a leoa que mata, né, uma zebra para dar comida aos seus filhinhos. Tá certo? Ela está lutando contra a zebra, mas não contra os filhinhos. Mas, além de demais, a luta é, evidentemente, um meio e não o fim. O fim é alimentar os filhinhos. Mas, quer dizer, como é que você pode fazer da luta da leoa com a zebra o centro dos acontecimentos? Se essa fosse o centro, então logo matou a zebra, se dá por satisfeito e esquece de levar comida para os filhos, pô. Né? Então, isso são coisas de observação comum que correspondem à experiência real, mas quando um determinado aspecto, tá certo, ocupa o cenário inteiro, tá certo, ele muda a estrutura da experiência observada e ele cria uma estrutura da qual ele é o centro e a experiência se torna, vamos dizer, um aspecto, se torna um enfeite daquele aspecto criado, inventado, então já estamos dentro de um do fenômeno de teratologia intelectual muito grave. Ou seja, o fato é o seguinte, o fato é que todos os seres humanos, bem que o mundo é mundo, eles vivem no mundo da experiência, que é um mundo que está em aberto. Esse mundo não é abarcável pela vida humana. Quer dizer, a experiência é ilimitada, o campo da experiência é ilimitado. O extremo limite do mundo da experiência é o quê? É o mundo da possibilidade. Você sabe que o impossível não acontece. Esse é o único limite que existe para o mundo da experiência. Tá certo? Ora, as determinações da possibilidade, as leis internas da possibilidade, são a esfera metafísica, da qual justamente trata o Gênesis. Né? Então, todos os seres humanos, desde que o mundo é mundo, sabiam que viviam dentro de uma esfera de experiência absolutamente ilimitada em si mesmo, ilimitada nos seus próprios termos, mas circunscrita pelas leis da possibilidade universal. Tá certo? Então, não é possível você abarcar cognitivamente o mundo da experiência, mas ele já está abarcado e já está pré-limitado pelas leis da possibilidade universal. Tá certo? Quer dizer, existe a esfera da possibilidade e dentro dela existe a esfera da realidade. Todos os seres humanos souberam que viviam dentro disto. Tá certo? A partir da hora que você perde a noção da possibilidade universal, surge a necessidade do quê? De você limitar a própria esfera da experiência. Porque você não aguenta viver numa situação de tudo está em aberto. Você não tem mais a noção, vamos dizer, da impossibilidade que limita o ilimitado, por assim dizer. Tá certo? Você está no ilimitado, o ilimitado absoluto. Tá certo? Essa experiência de viver dentro do ilimitado absoluto é que marca a famosa transição citada no título do livro do Alexandre Poiré, do mundo fechado ao universo infinito. O universo infinito é nada mais do que o mundo da experiência, que não tem mais limites. Tá certo? Como não tem mais limites, então, evidentemente, é uma situação aterrorizante. E dentro dessa situação aterrorizante, você tem que inventar limites que já não são os limites da possibilidade universal, mas seriam limites intrínsecos do próprio mundo da experiência. Então, o que você faz? Você pega certos aspectos que você compreende e que tem um poder explicativo e subjuga todos os demais aspectos a esse. E você tem a impressão que você conseguiu fechar, né, o universo dentro de um quadro explicativo que você compreende e domina. Estão entendendo? Quer dizer, explicar a vida como luta é um recurso simplificador. Desde que você compreende a lógica da luta, você reduz o universo à luta e pronto, está tudo explicado. Então, né? É claro que isso é fictício, é claro que isso é inventado. Tá certo? E é claro que em algum momento, uma teoria assim concebida entrará em confronto com a experiência. Mas como o fenômeno escolhido como o fenômeno central, ele em si mesmo é bastante amplo, para poder ser estudado o resto da sua vida, sem esgotar o assunto. Então pode ser que a percepção desta incoerência demore um pouco. E, graças ao próprio fenômeno da paralaxe cognitiva, essas teorias acabam sendo lidas, se acabam sendo vivenciadas como peças de teatro. Quer dizer, o leitor ou ouvinte, ele entra na suspension of disbelief, e vivencia aquilo como se fosse um sonho acordado e acredita que aquilo é o mundo. É isso, no fundo, que o Bruno Tolentino quis dizer, o mundo como ideia. Esse é o mundo como ideia, é um mundo constituído apenas de uma invenção mental humana, tá certo? Que tem um poder atrativo, um poder hipnótico tão grande quanto o de um espetáculo de teatro. Você pode passar o resto da sua vida vivendo dentro dessa atmosfera. Claro que você vai viver duas vidas. Tem uma vida subjetiva, que você imagina, né? E tem a outra que você está vivendo realmente, mas a qual você já virou as costas, que não interessa mais. Tudo aquilo que não coincide com o espetáculo é abstração. Se você está sentado numa plateia de teatro, tá certo? E aparece um mosquitinho zumbindo, o que você faz? Você faz a abstração do mosquitinho. Porque você não presta atenção nele, porque senão você vai perder o enredo da peça. Não é assim que faz? Então você cria uma defesa automática contra tudo que não é pertinente ao enredo no qual você está interessado. Tá certo? Isto é o que hoje em dia as pessoas chamam de concordar. Quando elas dizem que concordam com alguma coisa, quer dizer que elas têm um mecanismo de defesa automático para desviar a atenção de qualquer coisa que não esteja dentro do enredo no qual elas querem acreditar que estão vivendo. E, por incrível que pareça, inventar essas coisas é o que passa a se chamar filosofia. Então, a filosofia passa a ser uma construção de universos ficcionais, que tem que ser, evidentemente, muito atraentes e persuasivos. Tem que impressionar a pessoa e tem que ser persuasivo e tem que ser bastante rico para você poder continuar citando exemplos e mais fatos que pareçam dar dá a impressão de coisa ilimitada. Bom, a ideia da sobrevivência do mais apto, ela aparece, então, nesta época. Mas é muito fácil, como mais tarde disse o Popper, que observou que a teoria da evolução é tautológica, porque ela fala de sobrevivência do mais apto, mas como é que você sabe que era mais apto? É mais apto porque sobreviveu, e sobreviveu porque era mais apto. Tá certo? Então, da sobrevivência do mais apto à promoção do sobrevivente à condição de mais apto, ao estatuto de mais apto, é um passo, tá certo? Então, isso quer dizer que, uma vez colocado o princípio da sobrevivência do mais apto, a sobrevivência e a vitória em si passam a ser considerados os valores justificadores. Tá certo? E, se eles são valores justificadores, eles já não podem mais depender dos ciclos da fortuna. Porque senão o mérito não é seu, mas é do ciclo da fortuna. Foi a fortuna que te colocou lá em cima. Tá certo? Como ao mesmo tempo surge para os astrólogos um pequeno problema, que é o problema da cosmologia de Copérnico, tá certo? Que parece apenas estourar aquele quadro de referência geocêntrico e que se torna uma objeção contra a astrologia, e por outro lado, como a própria Igreja reagisse vigorosamente contra o novo culto dos astros, tá certo? Então se cria ali uma convergência de argumentos materialistas e religiosos contra a astrologia e a visão, então, que se tem da fama passa a ser menos condicionada pela ideia dos ciclos naturais, tá certo? E passa a incorporar a ideia da sobrevivência como mérito. Quer dizer, o sobrevivente, ele, o sujeito que ganhou, passa a ser, vamos dizer, o portador do mérito, ele próprio. Então, o que que aparece? Aparece a ideologia da adoração do sucesso. Quer dizer, o sucesso é a obrigação de todos os seres humanos, tá certo? Porém, o sucesso ainda pode ser seletivo. E dentro de uma cosmovisão onde o que importa é o sucesso, pode perguntar, durante quanto tempo a massa suportará estar na lista dos fracassados, contemplando aqueles poucos que alcançaram sucesso, tá certo? Então, daqui a pouco surge a promessa do sucesso universal com essas ideologias de massa, tá certo? Com o direito de todos ao sucesso. Então, você vê como um fenômeno de massa de amplitude enorme, ele surge num pequeno desvio intelectual, tá certo? Acontecido num número relativamente pequeno de filósofos no começo da modernidade. Quer dizer, a investigação desta linha de desenvolvimento da coisa da fortuna, a qual Erich Fermin dedicou umas 5 páginas aqui no volume 5 da História das Ideias Políticas, já é um terreno abertos, tá certo? Para investigações de detalhe que não terminam mais, tá certo? E é um dos componentes, então, da minha observação, da meu estudo sobre a paralaxe. Simultaneamente, também acontece, também como eu já assinalei, um interesse maior dos indivíduos por si mesmos, evidentemente. Tá certo? Como? Quer dizer, a cosmovisão bíblica, o esquema cosmológico da Bíblia desaparece. Desaparece também a ideia de um sentido da vida humana, criado por essa predeterminação metafísica. Então, a partir daí, qual é o elemento doador de sentido? Qual é o criador de sentido? O criador de sentido é a própria consciência humana, ela mesma que tem que determinar o sentido da sua existência e se realizar. Tá certo? Exatamente como acontece em Descartes, o eu passa a ser o ponto fixo em torno do qual gira a realidade. O eu é a única certeza em Descartes. Como ele é a única certeza, então, evidentemente, as demais certezas têm que surgir dele mesmo. Tá certo? Então, ele passa a ser o doador de sentido. Então, evidentemente, o ego humano, que antes era considerado apenas um componente, um elemento dentro de um universo de sentido, no qual ele tinha que se encaixar para ele poder fazer sentido, passa a ser agora ele a origem, tá certo? Do sentido. Isso quer dizer que o ego tem que perguntar para si mesmo qual é o sentido da sua existência. Claro que ele pode apelar à cosmovisão astral, mas ela cai, ela é impugnada por outros fatores, pode apelar à ética da fama, mas a ética da fama, como nós vimos, é bastante problemática. E no fim das contas, em algum momento o indivíduo será devolvido a si mesmo e ele terá que colocar para ele mesmo a pergunta: quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, etc, etc, etc. Tá certo? E ele mesmo vai ter que prover as respostas para isso. A ideia da auto-observação, tá certo? É levada aparece então nessa ideia da introspecção, quer dizer, o exame de si mesmo, já não do ponto de vista moral, como tinha na confissão católica, mas o exame de si mesmo do ponto de vista cognitivo, né? Quer dizer, o conhecer-se a si mesmo através da auto-observação e autodescrição, tá certo? Se transforma, evidentemente, numa verdadeira mania da modernidade. E uma das primeiras expressões disso é a obra de Michel de Montaigne, Os Ensaios, que não são nada mais do que ensaios de auto-observação. Tá certo? Porém, já em Michel de Montaigne, acontece que este ego, que é observado por ele mesmo, se mostra ser uma realidade muito evanescente, muito nebulosa, tá certo? Sem forma, tá certo? E que às vezes chega a parecer até mesmo inexistente. Porque quanto mais você se observa a si mesmo, quanto mais você penetra nos meandros da sua própria psique, mais você vê que é difícil você afirmar qualquer coisa a seu próprio respeito, que o instante seguinte não desminta de algum modo. Quer dizer, você não consegue se definir com caracteres constantes. Então, Michel de Montaigne já define o seu próprio ego, o seu próprio ser, como ondulante e diverso. Quer dizer, está em perpétua mutação. Ora, como é que esta realidade, que é ondulante e diversa, que é tão evanescente, pode ser ela a origem e fundamento do sentido de tudo? Tá certo? Claro que a experiência, vamos dizer, do ego evanescente, ela também é um dado da modernidade. Qual é a diferença entre esse ego moderno, vamos dizer, e o ego antigo ou medieval, sobretudo medieval? O ego medieval, o ego cristão, ele é um elemento do enredo que o precede. Quer dizer, antes de você entrar na existência, tá certo? Já houve, né, o pré-tempo, já houve a criação, tá certo? E já está dado toda a regra que culminará no juízo final. Tá certo? O seu ego não é nada mais do que a narrativa das reações pessoais que você oferece a essa narrativa preexistente, quer dizer, a narrativa da sua participação neste enredo, tá certo? Expresso, sobretudo, através da luta para chegar ao juízo final em condição de cumprir a meta da vida humana. Essa aqui seria, vamos dizer, genericamente definida como a salvação. Tá certo? Isso quer dizer que o ego não tinha uma existência fora desse enredo. Ele é como um personagem de uma peça que, retirado da peça, não faz sentido nenhum. Tá certo? Isso quer dizer que descrever, narrar a vida humana era narrar o trajeto de um indivíduo, tá certo? Dentro do enredo que é maior que ele e que o precede. Quer dizer, você entra aí no capítulo 342 e você vive, digamos, até o capítulo 347 e você narra a sua vida dentro desse percurso. Se você pegar a autobiografia de Santo Agostinho, tá certo? Você vai ver que a temática dele é o quê? O pecado e a redenção. Quer dizer, o pecado e a redenção define o quadro da vida humana e define o ego humano. Não é isso? Quer dizer, a estrutura, o ego não é nada mais do que as reações de um organismo psicofísico em particular, tá certo? A esta proposta que lhe é dada pelo pré-enredo. Quer dizer, você está aqui, você nasceu, você está vivo, tá certo? E existe uma vida prévia à sua existência e existe uma vida posterior à sua existência. E a sua vida é uma ponte entre as duas. Existe a eternidade prévia à criação e existe a eternidade pós-juízo final. Quer dizer, a vida humana inteira não é senão, vamos dizer, uma ponte, tá certo? Entre dois aspectos da eternidade. Você vem de uma e vai para a outra, e você vai ter que se virar aí no meio. Então, o transcurso da sua vida não é nada mais do que o trajeto, tá certo? Da criação à redenção, com todas as peripécias que isto envolve. Tá certo? Ora, como ficaria o ego humano se fosse retirado deste cenário? Ele fica como um personagem de uma peça sem a peça. O que você saberia de Otelo se você apagasse, né, Desdêmona e Iago? Não aconteceu nada, tá certo? O Otelo, evidentemente, fica ondulante e diverso, fica nebuloso, ele não é mais nada, tá certo? Ou seja, a tentativa de descrever o ego humano, tá certo? Sem o quadro do enredo pré-existente, só pode resultar no quê? Na diluição desse ego humano num conjunto de dúvidas insanáveis. Nesse mesmo período, existia um filósofo chamado Giordano Bruno. E Giordano Bruno disse textualmente a seguinte coisa: se você adotar uma visão materialista do universo, você acabará duvidando de que você mesmo existe. Essa frase é profética. Tá certo? Porque a inapreensibilidade do eu, tá certo? Decorre do quê? Do fato de que ele não tem mais o enredo. E ele por si mesmo não é nada. Ele só é alguma coisa dentro do enredo. Está compreendendo? Então, a partir da hora que esse enredo sumiu, ou você tem que inventar algum outro enredo, que então é escolhido mais ou menos arbitrariamente a partir das suas preferências, como o caso da fama, da sobrevivência dos mais aptos, etc, etc. E daí tem toda uma evolução que vai terminar no fim no enredo socialista. Ou então, você vai ter que contemplar a sua própria dissolução. A progressiva dissolução da imagem do ego humano e, portanto, da personalidade humana, aparece muito claramente na literatura ocidental. Quer dizer, a literatura aparece um pouco mais atrasada, porque Michel de Montaigne já tinha percebido que ele era ondulante e diverso, que ele não podia se definir. No entanto, né, uma coisa é você perceber, uma realidade. Outra coisa é você ser capaz de criar narrativas, né, literárias, né, que expressem a sua experiência. Então, na evolução, vamos dizer, da literatura de ficção, o que você observa é que as primeiras narrativas têm personagens que são muito bem definidos. Quando você pega o Dom Quixote, Dom Quixote é inconfundível. De certo modo, não há nem incoerência dentro dele. Ele é um bloco. Não é isso? Dentro das narrativas românticas também é a mesma coisa. Quando chega por volta do século XIX, começam a aparecer as incoerências dentro dos personagens. Já os personagens de Dostoiévski, por exemplo, já não são definíveis por uma qualidade dominante. Certo? Eles são contraditórios. Certo? E quando chega no século XX, por exemplo, com o Marcel Proust, o personagem já é diluído. Não há mais personagens, só há momentos e estados. Você não consegue mais definir uma pessoa inteira. Certo? Então esse fenômeno da desaparição do ego na literatura, ele manifesta, num campo específico, que é da literatura de ficção, um fenômeno que já tinha sido constatado 3 séculos antes por Michel de Montaigne, que é desta inapreensibilidade do eu. Mas o eu não é inapreensível, tá certo? Ele só é inapreensível quando ele é considerado isoladamente, porque o ego é evidentemente um fenômeno relacional. Eu tenho este ego, eu sou quem eu sou, dentro da história que eu estou vivenciando. Se me tirar dessa história, eu não sou mais nada. Não é isso? Quer dizer, para que uma substância possa ser definida em si mesma, independentemente de suas relações com as outras, é necessário que ela seja uma substância, vamos dizer, absoluta, eterna e imutável. É necessário que ela seja Deus. Só Deus pode ser definido em si mesmo sem nenhuma relação com tudo mais. Tá certo? Agora, se você exige que o ego seja Deus, evidentemente ele fracassa, ele não consegue, ele não é tão real quanto Deus. Tá certo? Na cosmovisão antiga, então, se admitia facilmente, vamos dizer, que a existência do ego, da personalidade humana, era uma espécie de concessão, né, de uma substância. Quer dizer, o ser humano era uma substância, mas não no sentido absoluto, ele era uma substância derivada, ele tinha uma existência relativa que manifestava, que expressava, que derivava de uma existência absoluta que o transcendia e que o instaurava, por assim dizer. Se você tira a substância instaurador e exige que a substância derivada, tá certo, se defina a si mesma de maneira absoluta, é claro que ela não consegue, tá certo? Então, a tentativa de fazer do eu o centro da realidade só pode fracassar. Por quê? Porque ele não é o centro da realidade efetivamente. Mas quando nós observamos essas coisas, o que nós vemos, quer dizer, é uma sucessão de erros, de enganos e de vexames filosóficos tão absolutamente formidáveis que nós não podemos deixar de perguntar como é possível acontecer uma coisa dessa. Como é possível tantas teorias pueris e absurdas que se sucedem umas às outras? Certo? E a resposta é a seguinte: o ser humano não pode pensar, não pode conhecer a realidade fora do quadro do pré-enredo. Quer dizer, todo conhecimento humano começa com o reconhecimento que ele vive dentro de um campo de experiência ilimitado, tá certo? Cuja fronteira última é dada pelas leis da possibilidade universal. Tá certo? Isso nós chamamos de estrutura da realidade. A realidade é constituída dessas duas coisas: o mundo da experiência e a estrutura da possibilidade universal, ou o Logos, ou a inteligência divina. Nós não podemos pensar nem conhecer nada fora disso. E essa estrutura não é questionável. Ela é a condição de possibilidade do conhecimento. Ela é um dado. Ela não é uma doutrina. O reconhecimento desse dado aparece uniformemente em todas as culturas do mundo. A única vez que isso foi negado foi no Ocidente moderno. Tá certo? Com os resultados que nós estamos vendo aí. É claro que essa negação não foi universal, nem todos negaram. Muita gente continuou raciocinando dentro do quadro antigo, tá certo? E evidentemente adaptando as suas doutrinas às novas descobertas que iam aparecendo também. Porque muita coisa se descobriu nesse período, quer dizer, um erro doutrinal geral não implica que você vá se enganar a respeito de tudo. Né? Numa peça de teatro, embora o conjunto dela seja fictício, há muitos elementos reais dentro dela. Por exemplo, existem muitas realidades psicológicas que você apreende dentro de uma peça. Né? Por exemplo, a estrutura do ciúme está perfeitamente descrita dentro do Otelo. Embora nunca tenha existido um Otelo, nem uma Desdêmona, embora nada daquilo tenha acontecido, embora tudo aquilo seja apenas um sonho acordado dirigido, né? A estrutura do ciúme está muito bem descrita ali. Quer dizer, essas descobertas parciais, elas se multiplicam, tá certo? Dentro do mundo moderno. E elas constituem todo o universo do que hoje em dia nós chamamos de ciência, cultura, etc, etc. Tá certo? Elas só não formam um conjunto. Tá certo? E toda tentativa de formar um conjunto termina, vamos dizer, em contradição ou absurdidade, porque partiu da negação inicial da estrutura da realidade. Não é isso? Deu para entender? Então, deixa eu ver se parece que houve algumas perguntas aqui. Deixa eu aproveitar. Bom, tem aqui. A primeira pergunta é como se poderia definir a modernidade. Acho que eu acabei de defini-la. Quer dizer, a modernidade é uma tentativa de criar uma cultura a partir da negação do pré-enredo. Ou seja, a partir da negação da estrutura da realidade. Tá certo? Ou seja, o campo da experiência, ele é, num primeiro momento, decretado como se fosse causa sui. Ele é a realidade terminal. Não existe mais o limite externo dado pelas leis da possibilidade universal. Quer dizer, se faz abstração da noção teológica de Deus, junto com Deus você joga fora a noção da possibilidade universal. Então isso quer dizer que o universo de experiência é colocado como se fosse ele a fronteira terminal. Só existe o mundo da experiência. Tá certo? E ao mesmo tempo esse mundo da experiência está em aberto. Tá certo? Ora, mas a própria expressão mundo da experiência, tá certo? Não quer dizer nada a não ser dentro do quadro da possibilidade. Tá certo? O quadro da possibilidade, vamos dizer, ele não nos aparece materialmente como o mundo da experiência, mas ele aparece através da sua tradução psíquica, que são as leis da lógica. As leis da lógica não são nada mais do que uma espécie de imagem microcósmica da estrutura da possibilidade. Se você pegar, por exemplo, o princípio de identidade, ele, por um lado, é um princípio gerador de proposições, quer dizer, as proposições não podem se contradizer entre si. Tá certo? Mas é claro que esse princípio lógico não serve só para as proposições, ele é a expressão de um dado da estrutura da realidade, que é, vamos dizer, o de que o que é, é, e o que não é, não é. Então, sem essa noção, o mundo da experiência se torna tão informe e evanescente quanto o próprio ego. E se você não sabe que existe uma estrutura da possibilidade e da impossibilidade, você não pode começar a raciocinar. Por que você chama de uma lei científica? Como é que se formula uma lei científica? Quando você diz que dado um conjunto de condições se seguirão tais ou quais fenômenos, tá certo? Você está expressando, vamos dizer, um elo de necessidade. Pode ser uma necessidade limitada, pode ser uma necessidade de tipo estatístico, mas é uma necessidade, tá certo? O que é necessidade? Necessidade é aquilo que não pode ser de outra maneira. Nexcedere, quer dizer, não cede, tá certo? A necessidade é um dos elementos básicos da estrutura da possibilidade universal, que separa o possível do impossível. Quer dizer, quando você emite uma lei científica, você está expressando um elo de necessidade e, portanto, você está expressando uma das manifestações da impossibilidade absoluta. Está compreendendo? Isso vale mesmo quando se trata de necessidade puramente estatística, mesmo quando se trata de mera possibilidade. Quando você diz que há uma possibilidade de 72% de que tal coisa aconteça, você está dizendo que existe a possibilidade zero de que a possibilidade seja zero. Você está negando a possibilidade zero. Então, isso quer dizer que qualquer lei científica se baseia na ideia de necessidade. Pode ser necessidade absoluta, como por exemplo com as leis da aritmética elementar, ou pode ser uma necessidade relativa, como acontece, por exemplo, nas leis empíricas, validadas indutivamente, tá certo? Que são de ordem estatística. Mas o elemento lógico é a ideia de necessidade, e a necessidade é apenas o quê? Impossibilidade do contrário. Tá certo? Então, o conhecimento da estrutura da possibilidade é o que dá alguma forma ao mundo da experiência. E veja que todos os seres humanos têm uma espécie de conhecimento instintivo de que existe a impossibilidade. Quando Aristóteles diz que o conhecimento começa com a surpresa, o que significa a surpresa? Significa que aconteceu algo que você imaginava que era impossível. Então, a surpresa não é nada mais do que o reconhecimento de um engano na interpretação da estrutura da possibilidade. Está entendendo? Então, isso quer dizer que se nós não tivéssemos a capacidade inata de lidar com esse elemento da possibilidade absoluta, possibilidade universal, e das várias gradações de possibilidade, de probabilidade, verossimilhança, etc., toda aquela estrutura lógica que está dada na teoria dos quatro discursos, se nós não tivéssemos isso, o mundo da experiência seria uma coisa absolutamente em aberto, absolutamente nebulosa, e nós não conheceríamos nada. Então, como, a partir dessa época considerada, o eu se torna o centro das coisas, acontece que as leis da possibilidade passam a ser ignoradas como tais e só são conhecidas como leis da lógica, isto é, como leis do pensamento humano. Então surge aquela absurdidade do Kant de que a realidade em si é totalmente informe e anárquica e a mente humana que lhe dá a forma. Isso é impossível em si mesmo, isso que ele está dizendo é impossível. Quer dizer, porque se o mundo da experiência fosse absolutamente ilimitado e informe, o mundo real é ilimitado e informe, eu também sou ilimitado e informe. Eu também sou um elemento do mundo da experiência. Então como é que eu poderia, tá certo, me puxar para cima disso, como o Barão de Munchausen, que se puxa para fora da água pelo cabelo, tá certo, e eu decretar leis que dão forma à realidade? A nossa experiência real mostra que é o contrário. Muitas vezes é a nossa mente que está informe e confusa, e a realidade externa lhe impõe uma forma. Não é isso? Quando você, por exemplo, você tenta várias vezes fazer uma coisa que não dá para fazer, tá certo? Por exemplo, você tenta carregar um peso maior que a sua força e você não consegue. A sua mente está em aberto, quer dizer, ela imagina você levantando aquilo. E a realidade externa lhe impõe um limite. Então, longe de você estar dando forma a um elemento informe, é a forma externa que está dando forma à sua bagunça interna. Tá certo? Mas, como surge dentro deste mundo onde não há mais o limite externo da possibilidade universal, tudo parece, só sobra o mundo da experiência, o mundo da experiência sendo em aberto, que coloca numa posição absolutamente insustentável, você tem que inventar que é você, que é a sua mente, que coloca ordem na realidade externa. A realidade é constituída de estímulos aleatórios e a nossa mente produz, né, a ordem daquilo. Essa é uma das teorias mais absurdas e mais estúpidas que alguém já pôde inventar. Me espanta que tenham levado isso a sério por 2 minutos. Acontece que só foi possível levar isso a sério dentro de um ambiente já da modernidade, definido pelo apagamento, pela desaparição da noção da estrutura da possibilidade universal. Estão compreendendo? Ou seja, eu não estou falando de ateísmo no sentido teológico, porque muitos dos autores que estavam envolvidos, dos filósofos que estavam envolvidos nisso, eram cristãos. Não se trata de ser cristão ou ser ateu, não é isso. Tá certo? Trata-se de você viver no ambiente mental tal como descrito pelo livro do Gênesis, ou viver fora dele, mesmo imaginando que é cristão. Está compreendendo? Quer dizer, quando o Gênesis diz, no princípio fez Deus o céu e a terra. O que é a terra? É o mundo daquilo que já está definido, é o mundo fato. O que é o céu? É o mundo das possibilidades em aberto. O conjunto dos dados e das possibilidades em aberto constitui o que nós chamamos de universo. Agora, esses dois mundos são limitados por quê? Por Deus. O que é Deus? A possibilidade universal. Então você tem aí esse triângulo, por assim dizer. Você tem a lei da possibilidade universal, a inteligência divina, tá certo? E vindo dela, você tem um mundo criado, um mundo manifesto, que se divide nos famosos, naquilo que será, no teatro grego, vai ser representado por Prometeu e Epimeteu, as possibilidades já realizadas e fechadas, e as possibilidades que estão em aberto. Mas elas estão em aberto, não estão totalmente em aberto, porque elas são limitadas pelo quê? Pela possibilidade universal. A partir da hora que você saiu desse quadro, só vai pensar besteira. E este quadro é o dado fundamental da existência humana. Tá certo? Percebê-lo conscientemente, de poder usar, vamos dizer, como fundamento do raciocínio, isso é próprio do ser humano. Os animais não percebem. Tá certo? Eles tomam os limites do ambiente específico como se fossem os limites últimos da realidade. Nós sabemos que não são. Nós sabemos que existe a possibilidade vai muito além disso. Porém, na ideia que, nesta época, com as descobertas científicas, com as navegações, etc., etc., dá uma impressão de que o mundo da experiência é ilimitado em todos os sentidos. Ele é ilimitado em sentido absoluto, quando ele não é. Então, essa famosa passagem do Paulo Coelho, do mundo fechado ao universo infinito, é, em grande parte, né, ilusória. E tão logo você se vê no universo infinito, você já trata de fechá-lo, colocando no centro dele algum elemento improvisado, como o ego, a luta, ou qualquer outro conceito que você que exerça sobre você um fascínio mais ou menos ocasional. Agora aqui tem uma segunda pergunta. Alguém pergunta, não é uma pergunta, é uma afirmação. Na questão do significado e do saber produzir os fenômenos, se passa a saber como um raio é produzido, automaticamente não cancela o significado que existia anteriormente, como por exemplo de que o raio é a obra de Deus, a voz de Deus. Essa afirmação é perfeitamente correta. Quer dizer, o estudo, vamos dizer, da produção material do fenômeno não tem nada a ver com o estudo do seu significado dentro do conjunto universal. Isso é tão ridículo quanto você tentar interpretar um livro a partir da análise química da tinta com que ele foi impresso. É um erro primário, grosseiro, estúpido. Na verdade, não é um erro de lógica, é um erro de percepção. Agora, gente, como é que a gente percebe esse erro? O erro não está dentro, vamos dizer, da explicação que é oferecida. Está no confronto entre o conteúdo da explicação e a situação de discurso. Quer dizer, se o fenômeno do significado do fato natural transcende infinitamente significado só existe dentro de um quadro de referência universal, não significado isolado e arbitrário. Quer dizer, dentro dessa metafísica da possibilidade universal, qualquer elemento que aconteça pode ser interpretado de maneira correta ou errônea, quer dizer, pode acertar ou errar na interpretação, é claro. Existem milhões de interpretações erradas, mas existem algumas certas. Quer dizer, existem alguns simbolismos naturais que expressam realidades incontornáveis. Até que existem outros que são produtos culturais, por assim dizer, falhados. Mas é justamente confrontando, vamos dizer, o conteúdo dessas teorias explicativas com a situação de discurso na qual elas foram produzidas que você acaba percebendo o absurdo delas. Quando o indivíduo diz, olha, o trovão é produzido por esse fenômeno elétrico. Ele é isto e não a outra coisa. Esse e não, aquilo que ele está negando, não faz parte da teoria, está fora dela. A teoria não abrange isso, a teoria abrange apenas o fenômeno elétrico. Tá certo? Então, como é que a partir desse estudo você pode saber que aquilo não significa tal ou qual coisa? Quer dizer, o que tem que ver um estudo de causa e eficiência com um estudo de significado? Não é isso? E esse significado, o que acontece com o significado? Acontece que, se você não tem mais jeito de você conferir os significados dos fenômenos naturais, de quaisquer outros fenômenos, com a metafísica da possibilidade universal, o significado passa a ser um dado cultural, ou seja, uma coisa que os seres humanos inventaram. É claro que eles inventaram, mas eles inventaram a partir da interpretação de alguma coisa que lhes foi dada e que não foi eles que inventaram. Tá certo? Um exemplo que eu já dei muitas vezes é a associação que se faz, por exemplo, entre a luz como símbolo da inteligência, ou da inteligência divina, ou da inteligência humana. Tá certo? Você vê que enquanto não existiam meios de você produzir uma iluminação artificial, através do fogo, através de alguma outra coisa, se existe uma luz externa, você enxerga. Se não existe, você não enxerga. Não é isso? A não ser que haja uma luz intermediária, como a lua, por exemplo. Quer dizer, quando tem sol, você enxerga. Quando não tem sol, nem lua, você não enxerga nada. Quando tem a lua, você enxerga mais ou menos. Tá certo? O sujeito perceber isto, é ele perceber a diferença entre enxergar e não enxergar. Portanto, a diferença é perceber a diferença entre perceber e não perceber. Está compreendendo? Quer dizer, ele não pode perceber a existência de luz e trevas sem ele perceber instantaneamente a diferença entre dois estados de percepção nele mesmo. Quer dizer, nesse caso, a conexão entre o fenômeno psíquico e o fenômeno externo é óbvia. Está compreendendo? Então, isso quer dizer que o indivíduo perceber que ele tem consciência de algo que não tem é coexistente com ele perceber a luz e trevas. Essa é uma experiência muito básica na humanidade. Praticamente toda criança refaz essa experiência. Embora haja, como é que se diz, a luz artificial. Mas apagou a luz, você não enxerga mais. Como é que você vai perceber que apagou a luz sem você perceber que você não enxerga mais? Ou seja, este é um fenômeno que não pode ser percebido só externamente. Está entendendo? Por exemplo, você percebe que o cachorro fez xixi. Você pode perfeitamente perceber que o cachorro fez xixi sem você parar para perceber que você está percebendo isso. Quer dizer, o ato de reflexão, o ato de percepção é uma coisa e o ato de reflexão é outra. Uma coisa é você perceber, outra coisa é você refletir sobre o que foi percebido, o ato de perceber. Mas no caso de luz e trevas não é. Os dois são o mesmo. O ato de percepção e a reflexão são exatamente o mesmo. Eu perceber que apagar a luz é perceber que eu não enxergo mais. Está compreendendo? Então, esta experiência funda no ser humano a ideia de conhecimento objetivo. Está compreendendo? Então, todos os objetos percebidos são percebidos porque tem uma luz em cima deles. A luz tem gradações e tem diferenças, tá certo? Isso quer dizer que as percepções são mais exatas ou menos exatas. Mas a percepção de luz e trevas é perfeitamente exata e coincide com o ato de reflexão. Então, a percepção da identidade, da percepção com o percebido, só é possível porque existe essa experiência básica. Ora, essa experiência foi inventada pelo ser humano? Não, ela está dada na estrutura da realidade. Quer dizer, a estrutura da realidade lhe dá a condição básica da sua inteligência e da sua consciência. Estão compreendendo? É longe de ser a minha consciência que criou tudo isso. Né? Eu já nasci dentro de um cenário preparado para que eu tivesse consciência. Se não tivesse preparado para isso, eu não teria. Tá certo? Não vamos entrar na questão do design inteligente, se foi intencional ou se foi por acaso. Não é disso que eu estou falando. Tá certo? Podemos discutir isso depois. Tá certo? Aliás, essa maneira de colocar a coisa, saber se foi intencional ou por acaso, ela em si mesma é absurda. Não se pode colocar assim. Isso é como a questão do acaso, da necessidade, é desses buracos sem fundo, esse paradoxo que você nunca vai sair deles. O design inteligente jamais será provado nem impugnado, assim como a teoria da evolução jamais será provada nem impugnada. E essa discussão mesmo já surge deste fenômeno que estamos falando, de você pegar um aspecto e colocá-lo no centro. Quer dizer, em vez de você estar aberto para a ilimitação da experiência e obediente aos limites da possibilidade universal. Essa é a atitude, a única que funciona, o resto não funciona. Se você quer, vamos dizer, descrever o mundo da experiência e fechá-lo em torno de algum fenômeno, para você é o fenômeno predominante, pronto, você já entrou na bobagem. Tá certo? Vamos ver, parece que tem outra pergunta aqui. A tentativa de recuperar o sentido da vida a partir da cosmovisão bíblica, da fé cristã especificamente, consegue escapar da armadilha de criar um quadro de referência e explicação fechado para o mundo? Ou ele consegue ser um quadro universal e verdadeiro para a existência humana, como algo que realmente reflete essas determinações metafísicas do pré-tempo? Eu digo, olha, a religião em si não dá isso. Se desse isso, então Descartes não teria caído em tanta bobagem, o próprio Kant não teria. Não se trata de religião. Acontece que nessa época, a própria religião, culto religioso, já tinha sido desconectado do fundamento metafísico subjacente. Quer dizer, as pessoas, realmente já, esses filósofos já não sabiam do que a Bíblia estava falando. Eu já interpretava a Bíblia como religião, no sentido de fenômeno de um sentido de doutrina. Tá certo? Você aderir a uma doutrina e você praticar a religião não vai ajudar em nada, tá certo? Porque não se trata disso. Quer dizer, isso só funciona se você entender que doutrinas são apenas traduções secundárias de símbolos que também são secundários porque refletem uma realidade fundamental. Porque tem dois saltos interpretativos, o salto da doutrina para o símbolo e do símbolo para a realidade fundamental. Essa realidade tem que ser percebida na experiência. Quer dizer, você tem que perceber esse encaixe do mundo da experiência na moldura da possibilidade universal, você tem que perceber isso como dado de realidade. Tá certo? Os obstáculos dessa percepção, evidentemente, são de ordem histórica, cultural, etc, etc, etc. A própria religião também pode ser um obstáculo. Por quê? Porque a religião não se compõe só da revelação inicial, ela compõe de um monte de discussões que houve depois, tá certo? E, vamos dizer, às vezes da formulação de uma doutrina, no processo da formulação pode haver erros formidáveis, existem discussões teológicas que complicam tudo, né? Então não é um problema só da fé cristã, tá certo? A própria noção de fé é uma noção altamente ambígua, porque tem aquela pergunta, por que você acredita na Bíblia? Acredito porque é a palavra de Deus. E por que você acredita que é a palavra de Deus? Porque sim. Quer dizer, não tem sentido. Quer dizer, se eu tiver um indício, tá certo, que me sugira razoavelmente que aquilo é a palavra de Deus, eu passo a acreditar no resto. Mas você não pode começar com a fé. Tem que ter um indício, em primeiro lugar. Tá certo? Então, o Cristo, quando perguntaram a ele se era ele, né, o Messias esperado, você devia esperar um outro, o que ele respondeu? Ele disse, olha, vocês vejam em torno. Estão aí os paralíticos andando, os cegos enxergando. Não é isso? Então, ele cita seus próprios milagres, tá certo? Como indícios. Não é isso? Esse indício não depende de fé. Quer dizer, por que você sabe que o paralítico está andando? Porque você tem fé nisso ou porque você vê o sujeito andando? Hã? O cego passa a enxergar por quê? Porque ele tem fé? Bom, pode dizer, a fé pode ajudar a enxergar, mas como é que ele sabe que enxerga? É porque ele tem fé que enxerga? Ou porque ele está enxergando mesmo? Está entendendo? Então, existe essa evidência inicial sem a qual a fé não faz o menor sentido. Agora, se o sujeito chega com um livro para você e diz, ah, isso aqui é a palavra de Deus, você tem que acreditar. Se não acreditar, te dou uma porrada na cabeça. Isso aí não faz o menor sentido. Quer dizer, existe o fenômeno, vamos dizer, do milagre, que é o fenômeno básico do cristianismo. O cristianismo, ele gira em torno dos milagres. Você não pode pedir ou exigir, você não pode exigir um milagre e ficar esperando. Tá certo? Mas o próprio Cristo oferece o milagre como prova. Está entendendo? E a percepção do milagre não é um ato de fé, é um ato de percepção como qualquer outro. Está certo? Então, quando tem aquele famoso episódio de São Tomé, que diz que não, só acredito vendo. Está certo? O que que Cristo está dizendo com isso? Se você acreditar sem ver, facilitaria as coisas para você. Está certo? Mas se você quer ver, também tem. Quer dizer, o que ele está afirmando é o direito à dúvida. Se você acreditar sem ver, vai dar na mesma, porque no fim nós vamos provar que é verdade, do mesmo modo. Tá certo? Agora, se você quer ver, você não vai ver tudo, você vai ver só um pouquinho. Tá certo? E esse pouquinho, é claro que você pode botar em dúvida de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, porque a dúvida, por sua própria natureza, é automultiplicativa. Mas algum indício inicial você tem que ter. Este indício te sugere a confiabilidade da fonte. Você está entendendo? Quando os caras vão pedir a cura para Jesus Cristo, e ele diz, a tua fé te salvou, eles têm fé no quê? Eles têm fé em que ele tem a capacidade de curá-las. Diz, você já curou fulano, fulano, fulano, você é o filho de Deus e, portanto, você pode me curar. Não é isso? Não é uma fé numa doutrina, é a fé num indivíduo. É a confiança que você tem naquele indivíduo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, se conseguir restaurar a fé neste sentido, você verá a realidade. Agora, se for a fé numa doutrina, babau, a doutrina tanto faz. Está compreendendo? Aliás, a existência do fenômeno chamado religião ou religiões, tá certo? É um elemento que confunde muito a cabeça do negro, porque ele vê várias. Primeiro que já vê as várias religiões como sendo várias doutrinas coexistentes e diferentes entre si, tá certo? Porque, na verdade, as religiões não são doutrinas. As doutrinas são explicação da religião e não a religião. A religião não se constitui de doutrinas, a religião se constitui de fatos que aconteceram, como a vida do Buda, tá certo? A vida do Cristo, não é isso? Os capítulos iniciais do Islã, então, é lá que você tem que ir para você ter a religião, senão você tem apenas o comentário da religião. Agora, os estudiosos modernos, que são os ignorantes, em geral, cientistas sociais, historiadores, um bando de ignorantes, vê um monte de doutrina e acredita que a religião é doutrina. coisas não é doutrina. Quer dizer, você está pegando o efeito remoto e tomando como se fosse a coisa em si. Agora, a condição de você revivenciar aquela experiência originária, ela só existe dentro do quadro definido pela própria religião. Então, quer dizer, se você não se submete à experiência, você não vai ter a experiência. Agora, se você se recusa a ter a experiência e você, ao mesmo tempo, acredita que você está fazendo uma ciência de experiência, você está absolutamente louco. Quer dizer, é claro que as doutrinas religiosas, por sua vez, elas podem ser verdadeiras ou falsas. Mas do ponto de vista do antropólogo, do cientista social moderno, elas todas são iguais e equivalentes. Tá certo? Por quê? Porque não há possibilidade de teste. E se não há possibilidade de teste, não há conhecimento experimental. Quer dizer, o teste o que é? O teste é um milagre, pô. Se tem, tem. Se não tem, não tem. Entendeu? Vamos ver outra pergunta aqui. Quando os antigos diziam, por exemplo, com raio a manifestação da vontade divina, eles não entendiam que isso como uma explicação das causas eficientes do fenômeno? Como então eles explicavam a produção material do fenômeno? E olha, você dizer que é provocado por um fenômeno eletromagnético não impede que seja a manifestação da vontade de Deus. Quer dizer, são dois planos de explicação que, por assim dizer, não se tocam, porque pouco importa que Deus fez por através da eletricidade ou de qualquer outra via. Quer dizer, você colocar a vontade de Deus como onipotente é dizer que a causa universal de todos os fenômenos, e o conhecimento de nenhuma causa eficiente pode provar ou desprovar isso aí. Tá certo? A única coisa que tem, vamos dizer, se você até prova da vontade de Deus, só existe uma. Essa uma chama um milagre. E um milagre é quando o milagre é pedido e acontece. Aí sim, se você pede, por exemplo, a cura miraculosa, ou pede alguma coisa que não dá, dentro do quadro das probabilidades não dá para acontecer, e você obtém a resposta. Quer dizer, existe uma ligação direta, por assim dizer. Você tem um pedido e uma resposta, uma pergunta e uma resposta. Aí sim, tá certo? Fora disso, não existe nenhuma prova. Todas as provas da existência de Deus podem ser alegadas em favor da sua inexistência e vice-versa. Não tem essa discussão, não tem. Ela em si não faz o menor sentido. E além disso, a qual Deus que você se refere? Não existem várias noções a respeito de Deus. Não é possível que você ofereça uma resposta que seja válida para todas elas ao mesmo tempo. Tá certo? Quer dizer, a questão do conhecimento ou ignorância a respeito de Deus, essa que é a questão básica. Quer dizer, o negro está falando, ele sabe algo de Deus ou não sabe? Se não existe Deus, isso é irrelevante, né? Se são apenas criações culturais, então se torna irrelevante. Tá certo? Mas restaria sempre a pergunta, por que que fizeram essas criações culturais? Então você tem que achar finalidades secundárias para a religião, manutenção da ordem social, etc, etc, etc. Tá certo? Então a religião deixa de ser aquilo que ela realmente é, que é, vamos dizer, a expressão da convivência e da experiência que o ser humano tem dos limites da possibilidade universal, e passa a ser uma função secundária. Tá certo? Só que daí não dá para explicar nada. Também, o sujeito que faz a pergunta precisa ver se ele está consciente desse negócio da possibilidade universal ou se ele já está dentro desse universo fictício da modernidade. Para mim, toda a cultura moderna é uma cultura de um universo fictício, que coincide com a realidade de experiência em pontos determinados, mas que não coincide com a estrutura da realidade. Coincide com fatos reais, mas nunca com a estrutura. Vamos ver. Na mitologia grega, a criação do mundo teria começado com os sumiu aqui. Na mitologia grega, a criação do mundo teria começado com os titãs Urânio e Géa. o céu e a terra, dos quais haveria gerado Cronos, o tempo, pai de todos os deuses. Isso combina bastante precisamente com a narrativa do Gênesis, de Deus criando o céu e a terra, o chamado pré-tempo. Não tenha a menor dúvida, quer dizer, essas estruturas elas vão reaparecer de alguma maneira em todas as mitologias do mundo. Quer dizer, mas no instante em que a mitologia grega coloca o céu e a terra como geradores do tempo, tá certo? Você já tem aí a própria definição do tempo como medida das transformações. Quer dizer, enquanto não há céu nem terra, não há coisas, tá certo? Não há fenômenos, tá certo? Então não há tempo. Daí a... Você que foi grego já sabia que o tempo absoluto de Newton não pode existir. Quer dizer, um tempo que é independente da existência de coisas. Não, que é independente da existência de coisas é a eternidade, é o supratempo. Tá certo? E não o tempo. Muito bem, eu acho que com isso aí nós podemos dar por encerrada a explicação se não houver novas perguntas. Se houver, tuas ordens. Então, eu acho que por hoje é só. Tá? Obrigado, até a próxima. Ainda tem muita coisa para se falar sobre isso aqui. Muito. Isso aqui não acaba, esse assunto não acaba mais. Até a próxima. Obrigado.